508, curva à esquerda pro 235. Eu vou ver se não para o seu conhecimento. Curva à esquerda pro 065. Seu limite é radial 350, Salvador. Olimpo 08, desce para 2.000 pés, ajuste no 020, aguarde o último vetor para o seu saúde. Para 2.000 pés, aguardando o último vetor, do Olimpo 08. Até o Oscar Vestilo, curva à direita, 390, limite permanente. Direita, 390, limite permanente, o Hotel Kill. Para interceptar o conjunto localizador, curva esquerda, pro 140. Reporte estabilizado. Autorizado, ILS, sexo, da pistola 0. Para interceptar o para interceptar o conjunto localizador, curva à direita, pro 130. Pro 130, reporte estabilizado. Direita para 2.000 pés, ajuste no 020. Direita 130, reporte estabilizado, descendo para 2.000 pés, ativou o fio. Chama 6213, suba e mantenha nível 340. 340, 6213. Informe que vai seguir tráfego 8 milhas à sua frente, 2 mil pés, interceptando o grade em P3, agora com o grade de 150 reduzido. Aqui está no seu contato, Impulse 08, qual que temos o helicóptero montando 500 pés na proximidade de Tuna? Ali você precisa uma cidade baixa, não vai interferir nessa aproximação. Boa tarde, 3745, na escuta. Tá, 3745, contato radar com a lista da direção 1, para o nível de voo 360. Estamos no 3745. Elite 08, complete a sinal de chame seja, 1-1-8-2-9-5. Oscar Golfinho, confirme se pode ser desvio? Negativo, cara. Certo. Então, Oscar Golfinho, eu recebo uma chamada para o A150. Tem condições de ir para o A1 para interceptar? Afirmativo, é para o A1 interceptar, para o A1. Tarde, Olimpo 08, final de LF, X-Ray, tem baixa chegada. 08, boa tarde, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 109. Livre pouso na pistão no zero para o Olimpo 08. Oscar Golf, é autorizado inicial, táxi, após ponto de espera da PAPA para o cruzamento. Oficial autorizado cruzamento após Quebec, Mike e Lima, na Lima, solo 121-9. Então eu gosto de fazer estilo, complete o sinal e chame torre 1-1-8-2-9-5. Complete o sinal e chame torre 2-9-5. Boa informação, ótimo, bom estilo, estabilizar o localizador. Ótimo, bom estilo, boa tarde, continua a aproximação, aguardo pela autorização de pouso, pistão no zero. Aguardo a autorização de pouso, pistão no zero, outro bom. Libere a direita na Fox. Na minha escuta, prossiga via Alfa até ponto de espera da Delta. Challenger 213, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2235, 232, 213. Olímpico 08, autorizado o cruzamento de imediato, pistão no 028, após o hotel até o pátio militar, Olímpico 08. Golf Kilo, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 09 nós. Vini pouso, pistão no zero, outro Golf Kilo. Chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 4463, autorizado ali, aí mantém, cabeceira 10. Autorizado ali, aí mantém, 10, 44. 4463, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 129. Iniciando, autorizado 4463. Mantenha a proa até 10 mil pés, até está autorizado direto coral e atenção para o nível 180. Afirmativo, está mantendo a proa até 2 mil, após direto coral, após o 443. Decolagem pistão 0, vento 1, 10 graus, 1, 0 mais. Iniciando, 0, 7. possível. Páscoa 2-0, autorizado táxi, via pátio militar, reporte, ponto de espera, táxi, hotel. Autorizado táxi, reportará no ponto de espera, tá, hotel, pastor 2-0. Reporte no local inicial. Após, será o cruzamento da Bahia de Todos os Santos para sobrevoar na ilha de Itaparica, senhor helicóptero. Entendi. Mas como está na Pipa Sul? Hotel Romeu Golf, chame a turma, vai para a frequência 118, décima 95. Vai chamar a sua e bom voo, né? Boa, bom voo. Papa Romeu, hotel, Papa Romeu, hotel, meu Golf, ajuste no 019, confirme o setor de pouso em mapa. Afirmo, tá no Picaçu. É forte, veste com o farol de Itapuã, hotel, meu Golf. Faltará no farol, hotel, meu Golf. Tá 9017, decolado aos 42, controle 1208, tem bom voo. Controle Salvador 208, tá 9017, obrigado, boa tarde. Passa 463, apresente o voo e cobre. E cobre a proa, 4463. Controle Salvador, boa tarde, está 9097, passa 1810, para linha de voo 340, Sambo, Motiva. Está 9017, contato radar da decolagem, escuta via São Bruno, para o nível de voo 340. Autorizado a decolagem de pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-0 leste. Papão, meu hotel, meu Golf, o ajuste 1-0, 1-9, condições da presente, liberar a linha do litoral com proa da rima. Afirma, já iniciou, agiliza, hotel, meu Golf. Reporte na final para pouso em rima, hotel, meu Golf. Tá na final, hotel, meu Golf. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-0, pastor 2-0. Angosta, Golf Serra, decolado aos 4-4, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom trabalho, então. Taparica. Apresente com frequência de disparado, cuidando a frente. Controle, Papatango, Oscar, Golf Serra. Até o Vasco Agulho Serra, contato radado com a Justiça Vazia, lotar para o nível 090. Via lotar o Vasco Agulho Serra. Isso é forte, solo controlado, Hotel Romeo Golf. Passar a solo controlado, confirma o vento, por favor. 1-0 graus, 1-0 mais. Graças. Decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Terminal, serviço radar encerrado, chame o controle e lixo, frequência 1-2-0-1. Pastor 2-0, decolado aos 4-8, chame o controle 1-2-0-8, tem um bom voo. 2-0-8, pastor 2-0. Cruzamento 1735, até o Pátio 5, Oscar Golf Kilo. 1250, cruzado da colagem pista 10, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Cruzado da colagem pista 10, do Ronald 2, agora. Cruzado alinhar e manter, a terceira 1-0. Ali mantendo 0 para 3437. Não, 1, chega o controle 120, decima 8, seu bom voo. 08, voa. Gomo 250, contato radar de Rocha da via Puca para nível 350. Puca 350, vai. O CR está autorizado direto para o Rocha, para o Apo. Alma, ponto direto, ponto direto. Decolado 5-4, chega o controle 120, decima 8, tem um bom voo. 208, boa. Salvador, boa, 437.500 na Álvaro Elétrico. Fala 3437, contato, radar de colagem, escuta via P1, para o nível 360. Via 360, aguardando elétrico, quando autorizado. Inicialmente mantém a via. Ok. 3437, confirma o treino? Ok, mantém via inicialmente. A Álvaro Elétrico aguardando o quanto possível. Olha o Mike Alfa Lima, mal. Vou olhar para direto, graças, obrigado. 5-0, chame Recife, frequência 126-85, secundária 125-45. 6356 para 2000 ajuste 0019. Autorizado sinal para procedimento da linha sexual e reporte estabilizado. Pode fazer o que você acha que o equipamento não recebe o moto Charlie. Continuante, o nível que cruza? Sim, reporte quando atingir o nível 110 ao controle. Sou 20, chame Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. Sou 235, 1238, passou 20. Não, 3437, chame Recife, frequência 126.85, secundária, corrija a frequência. Então, 3437, chame agora Recife 128.8, alterna 126.0. 128.0 com Recife, bom, obrigado. Seja meu correto, bom dia. O capitão vai chegar no ferro, agora receio com o modo Charlie. Hotel 74, sua identificação. Contato radar estabelecido 48 milhas sudoeste de Salvador. Muito decoração para o sequenciamento. Curve à esquerda, proa 030. Sem limite a radial 270. Salvador 2 para 4 mil pés. Ajuste no 019. Coração para o sequenciamento, curva à esquerda para o A030, seu limite é a radial 260, Salvador, e desça para 4 mil pés, ajuste 1019. Limite radial 260, Salvador, para o Cascavel 74. Cascavel 74, em caso de falha de comunicação, ao atingir o limite, está autorizado a gestão da vegetação para o de Duna, descer para 2 mil pés e completar o sinal de procedimento em alerta que foi da pistola zero. Cascavel 3378, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. 8295. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 13. Autorizado pouso, pistão no zero, 63, 50. Estou no Milhas, noroeste de Salvador, seus radares cerrados. Para o serviço de informações e alerta, chame Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Autorizado ali, Mocir, tá pisando zero. Mocir, tá pisando zero, tá 3378. É, mais um minuto eu preciso, senhor, pra vir, Mocir. Gente, já pode pronto. No solo 08, libere direita na Fox, chame o solo 121, decimal 9. Direita 29, 63. 3378. Autorizado a linha, mantenha o 3378. 1 a 5 0 3378. 378, autorizado a decolagem pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem pista 10. Contato radar decolagem sobre a via Momo para o nível de 1370, mantenha a via devido à transição da aproximação do Sul-Sudeste. Positivo, então. Mantenha a saída, sobe a 370 na Goiela, 2375. Zona 255, acende a edificação, mantenha a prisão a 0,760 na chegada BEF, desça a via, BEF para 4.000 pés, ajuste no 0,9. Decolagem, gol 2013. Chandagem, autorização para o Emanuel. Sim, mas tem um espaço em decolagem para o setor Nordeste de Salvador. Cascavel 74, desce para 2.000 pés, ajuste no 019. Para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 055, reporte estabilizado. Cascavel 74, desce no céu e direita 055, reporte estabilizado. Romeo, Romeo, Romeo, Golf, text approved, and see the text sweep up, come back to join the Romeo 07. Zuno 3, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Já não é desfregado. Contato radar Nicolás, subazia por 1 para o nível 360. Alguma aluna para o 360, alguma 0 0 0 0 0 0 Costa Azul 74, canal estabilizado. Costa Azul 74, complete a final e chame o 118-95. Cascavel 74, continue a aproximação, o ajuste 1019, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso, Cascavel 74, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 129. Autorizado pouso, Cascavel 74. Romeo, Wolf, clear for takeoff runway 17, the wind is 120 degrees, 12 knots. Esquerda, Correio 200. Esquerda, Correio 200. Boa noite. Oscar, good afternoon, Papa Romeo, Romeo Romeo, now 1100 to 1600. Romeo Golf, we got contact on the departure, climbing to level 160, maintain 1 Bravo, departure. Time 2160, maintain 1 Bravo, departure, Romeo Romeo. As soon as possible, request a flight direct to our destination. Anyway, maintain 1 Bravo.